A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. No ar, mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e agora conquista a internet e o espaço FM. Você está no Onda DX, um programa feito por você e para você. Informações e notícias do rádio no mundo e na Rússia. Participações especiais dos profissionais do rádio com dicas quentíssimas para você. Onda DX, edição e apresentação de Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Venha você também para a comunidade do Onda DX no Orkut. Vá para buscar, digite Onda DX e ali você deixa sua opinião, faz o seu pedido e registra sua informação útil para todo o nosso auditório. E você pode ainda nos seguir no Twitter, anote twitter.com/OndaDX. Twitter Onda DX. Cartas dos ouvintes. E em nosso programa registramos as cartas e informes que recebemos dos nossos queridos ouvintes. Quem nos escreveu foi o José Celés Bronion, que registra sintonia na frequência de 5.950 kHz. Das 21 às 22 horas UTC na banda onda curta 49 metros para a Espanha. E ainda o informe QSL do Jürgen Kruger de Potsdam na Alemanha, que registra o SIMPO 25332 usando o receptor NRD 545DSP na frequência de 11.605 kHz. Obrigado, Kruger, pelo lindo postal da sua cidade. Também registramos o informe do assíduo ouvinte de Hamina, na Finlândia, é o Hanu Kiiski, que usando o receptor Grundig YB80 registra o SIMPO 44343 na frequência de 5.940 kHz em 49 metros e antena telescópica. Obrigado, Hanu, pelo cartão de Ano Novo e também pelos votos de um Feliz Natal. Também temos o informe do José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais, que com o SIMPO 33333, na frequência de 11.605 kHz, usando para isso o receptor digital de 9 bandas. Escreva você também. Envie o seu informe QSL para o seguinte endereço. Rua Piatnitskaya, número 25, nosso CEP 115-326, Moscou, Rússia. Você pode ainda nos escrever através dos nossos endereços eletrônicos. Anotem. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Registramos o informe QSL do ouvinte José Moacir Porteira de Melo de Pontes e Lacerda no Mato Grosso e que informa o SIMPO 45343 com receptor Motoglobe portátil 16 bandas e antena telescópica na frequência de 11.605 kHz. E quem nos escreveu é o colaborador de nossos programas, o Sérgio Romais, de Porto Alegre, que usando um Icon ICR75 com antena Long Air de 42 metros, informa o SIMPO 45544 na frequência de 11.605 kHz. Prezado Sérgio, obrigado pelo seu informe que é segue pelas ricas contribuições que faz do programa Onda DX a sensação no mundo do DXismo. O Lidenberg Santos, que mora em Coqueiral, Recife, Pernambuco, informa o SIMPO 44444 usando o receptor Motoglobo RMPFD 16x7 e antena telescópica na frequência de 9.430 kHz. Obrigado, Lidenberg, pelo lindo postal da sua cidade. Registramos ainda os informes QSL do assíduo ouvinte José Gomes de Faria de Contagem, Minas Gerais, com o símbolo 33333 na frequência de 11.605 kHz, usando o OCTune 9 bandas. José, muito obrigado pelos lindos cartões que sempre envia à nossa redação. O QSL do ouvinte José Celés Broion de Barcelona, Espanha, está sintonizado na frequência de 5.920 kHz em 51 metros. E agora, informamos ainda o QSL do nosso fiel ouvinte de Portugal, Francisco Vera, de São Brás ao Portel, usa o receptor Icon IC7200 com antena de poli 2x4,5 metros na frequência de 5.920 e registra o SIMPO 35443. Também registramos a carta do ouvinte José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais. Obrigado, José, pelos lindos postais. A redação agradece. E temos ainda a linda carta que recebemos da Domna Dmitrov Smoli, que mora em Rio Branco, no Acre, e relata a sua paixão pela língua russa e nos fala sobre seus descendentes búlgaros e que falavam russo. E ainda, quem está sempre enviando lindos cartões à nossa redação é o ouvinte Joaquim Carreira Graço, que mora em Marinha Grande, Portugal. Aproveitamos ainda para agradecer a todos os nossos ouvintes de Portugal. Também agradecemos ao nosso ouvinte Nelcy Remedi Bidardi, sempre ligado na programação da Voz da Rússia. Ele mora em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Atualidades do rádio no mundo. E nesta edição do Onda DX, vamos compartilhar com os nossos ouvintes a primeira parte de uma história interessante, a história do pica-pau russo, um material do boletim Atividade DX do Clube DX do Brasil. Em plena época da chamada Guerra Fria, ocorrida entre a União Soviética e os Estados Unidos na década de 70, um estranho sinal de rádio em ondas curtas começou a ser ouvido ininterruptamente por todo o mundo. Após algumas triangulações, descobriu-se que vinha da Ucrânia e que na época fazia parte da União Soviética e, pelas características da transmissão, esse sinal logo ficou conhecido como pica-pau russo. Muito se especulou a respeito desse estranho sinal de rádio que, entre julho de 1976 a dezembro de 1979, atrapalhou as transmissões e as escutas de radioamadores e radioescutas ao redor do mundo. Esse sinal era gerado por uma estranha estrutura metálica que ainda ergue-se imponentemente nas planícies ucranianas, a poucos quilômetros da condenada cidade de Chernobyl, palco do maior acidente nuclear de todos os tempos. O muro de Chernobyl, como ficou conhecida essa estrutura, seria uma arma de guerra, ou apenas mais uma teoria de conspiração? Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Desde a década de 60, os soviéticos vinham trabalhando no desenvolvimento de radares de alerta antecipado para os seus sistemas antimísseis balísticos, mas a maioria deles foram radares considerados na linha de visada, que foram úteis somente na análise de ataques e na interceptação de mísseis. Nenhum desses sistemas tinha capacidade de prover alertas antecipados de lançamentos, o que permitiria às forças militares soviéticas tempo suficiente para estudar o ataque e planejar a resposta. Naquela época, a rede de satélites de alerta antecipado ainda não estava bem desenvolvida e havia dúvidas sobre a sua capacidade de operar em um ambiente hostil que incluísse esforços antissatélites supostamente vindos de nações inimigas. Um radar que pudesse enxergar ao longo do horizonte situado na União Soviética resolveria este problema. E um sistema desse tipo começou a operar no final da década de 60. Esses sistemas de radar ficaram conhecidos como OTH, Over the Horizon, além do horizonte, e foram muito utilizados na época da Guerra Fria.